bom dia, Gol 16005, tá agora passando Índia Serra, baixado travado visual. Pelo 605, continua a aproximação, cheque 3 de puta, pode pista livre. Tá baixado travado, não se escuta, vou lá 605. Nossa, faz um cheque já. O Alfa ainda não me escuta? Funcionei 6200, 180 indicados. O localizador pode ser interceptado, senhor? O senhor vai receber uma proa para interceptar. Está passando 4400, descendo para 2000, limitado pelo localizador. Aguarde a proa para interceptação. Entendi. Gol 922, 5 milhas para o externo. Reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. Oceano 6200, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 080, aguarde transferência, está livre interceptado. Joker 02, Fosséria 5902, suba para o nível autorizado, 170 direto Paulo Afonso, chame Recife 12685, boa viagem. Joker 02, chama o Metron 2685, graças. Controle, o TRIP 5217 para descida. Desça para 5.000, 1.019. 5.000, 1.019, trip. Salvador, Passaredo 2223, gente da formação Kilo. Copia 260 para a Vitória da Conquista. Copio. Tem autorizado a Vitória da Conquista, revisivo 260. Pistão 0, curva direita, saída Argo, Elefa, após direto Conquista. Controle 120, decimal 8, transponder 5430. 260, decola da 1-0, curva direita, árvore, eleva, após eleva direto. Controle 1-208, transponder 5430, 2223. Passarei 2223, cortejamento correto, estamos prontos para pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Total 991, a aeronave agora está passando o marcador externo, agora distante. Bruno 922, tráfego avistado, com sua aproximação, com a pista livre. Aguardando pista livre, Bruno 922. Alô, Salvador, bom dia, Bruno 605, livrou a nossa escuta. Voltando. Autoriza por onde, Pelô? Livre. Grato. De adiantar que nós iremos encurtar mais ainda a sua trajetória. Sou-lhe muito grato. Total 9, tá vendo no visual com tráfego na final? Estado fuso do meio autorizado a alinhar e manter pista 1-0. 5. No 6200 está 5 milhas para passagem sobre o marcador externo. Chame a torre 1186 para instruções, Camilo. 2186, obrigado. 25, geralmente é Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, grata. Negativo RNAV, o 6225. 6225, então vai ser Momo, transição mista. Como nível, grato. Cheque de pouso, agora de pista livre. Claro. Bravo, frente autorizado, taca, reporte, ingresso pista 67. Coluna 922, no salão 2000, ele pisa pela direita, chama o salão 209. Direito 209, gol 922. Na 6200, agora 2 milhas por externo, pode formar essa pista, dá uma olhada? Pista úmida, essa é na 6200. Certo. Certo. Total 991, autorizado decolagem, pista 10, vento 200 graus, 05 nós. De Alfa, Juliette, posição 06. Alfa Juliette com 9200, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, Oxené 6200. Total 991, decolado às 28, chama o controle 208. 208, total 991. Total 991, deixe o controle, está em contato radar. Ciente, total. Controle Salvador, bom dia, Oxané 63, 12, ciente daquilo. Oceano 312, Salvador, direto Duna 2000 com 2019 autorizado por ILS. Direto Duna 2000 autorizado ILS, 6312. Trip 5217, Duna 2000. Duna 2000, libera a velocidade até Duna? Deixa o seu critério. Ato. Vento, Salvador. Gente, chame 5 minutos fora, 1019. Mike é com o vento. Consiga. Informa que na posição está recebendo celular em 1215. Ciente. Apenas certificando, erro meu, 6312. Ciente. 1219, boa. Oxané 6200, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, para o 10, Oxané 6200. Golf Fang, autorizado decolagem de pistão 7, vento 200 graus, 05 nós. Afirmativo, grato. Sim, 5217, apenas para informação desse controle, está visual aí no setor? Totalmente visual, o Zé com cabeceira, senhor. Ah, ok. Já que você está visual, inclusive, em contato com o visual com a cabeceira, você vai prosseguir e chamar a torre em 1186, checando o trem. 1186, muito grato pela colaboração. Boa. Controle Salvador, bom dia, Web 105826, informação Silo. Web 826, voando 737, família 800, vamos partir direto para a Duna, descendo para 2000 com 1019 para o ILS, é o número 3, está seguindo a aeronave da Oceaneer, à sua frente. Duna 2000, muito obrigado, se foi 2000, alguma velocidade recomendada? Vou deixar seu critério, capitão. Gostaria que critério, se foi 2000. Novamente, OTAN 3663, plantação 1 kg para Guarulhos 360. 3663, Guarulhos 1340, copia? Afirmo. Isso no 800. A princípio, a gente vai manter 1000 pés pelo litoral, uso o on-find. Eu preciso também ser estimado para pouso. Positivo, estimado para pouso será. Alzão 300. Ok, hora certa, 1133, 1300, anotado. 1303 então. Ok, 1303. 3663, eu transpondo 5432, chame ponto para se tiver funcionamento. 5432, posição 5363, fecha 1. Uso low find, o equipamento é um replace? É um RV10. Seria um ultra leve avançado. Oceano 6312, no máximo em 3 minutos, vai cruzar com um pequeno porte no litoral a 1000 pés. Sim, 6312, ainda não tem o mesmo aviso. Zulofa Índia, dentro de 2 minutos e meio, vai cruzar com a aeronave da Oceaneer. Airbus, próximo fora da barra. Ele está descendo para 2000 e o senhor está mantendo 1000. Positivo, 7, Zulofa Índia. Controle. Prossiga. Depois de uma longa negociação, o melhor centro de controle do Nordeste autoriza o 9911 voar para Abucu. Confirme. Abucu, muito obrigado pelo serviço. Melhor e único, né? Sempre. Eu no ONU, chame Recife, 2685, boa viagem. 2685, obrigado, bom trabalho. Ano 312, 2.400 para 2.000, livre aproximação ILS. Ciente, livre continuação ILS, 6312. Livre aproximação ILS. Livre aproximação ILS. 217. Alfa Índia já estabeleceu contato visual com a aeronave da Oceanair, equipamento Airbus. Negativo. Agora sim, posição de 11 horas. Ah, pois tá preocupado, ela é que o Airbus é uma aeronave grande. Ah, eu não venho vinha daqui. Ah, ok. Juliette, posição 1-2. Alfa Juliette 1-2, 5217. Só luxo, né? 6225, quando tiver autorização, ele tá pronto para a copa ciente daquilo, ok? Ciente, essa é 6225.4. Pronto, copa. Ciente, autorizado Brasília, nível de voo 320, pistão no zero, curva esquerda. Saída Momo, Nita, via Amperwisk 1-0. Controle 120.8, transponda 5437. 3859, ciente daquilo, até 5000 com o COVID-19 na chegada bom. Afirmativo, 5019 na bom, 3859. 1208 ao controle, 5437 ao transponder, Oxanay 6225. Oxanay 6225, posicionamento correto, estamos pronto para acionamento. Chama quando pronto, Oxanay 6225. Corpo do localizador 6312. Oceano 312, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre, 1186. Torre 1086, checando o trem no Oceané 6312, graças ao serviço, boa tarde, bom trabalho aí pra você. Boa! Os direcionamentos. Tarezo 2223. Autorizado para o feedback, estamos prontos para o táxi. Autorizado para o feedback, chamar o táxi. Se passa a DDD. Autorizado ILS, F5226. Luiz, continua aproximação, reposto trem de pouso, baixada e travada. Gente, continua aproximação, 6312. Nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Brise, Brise, intercepta o Pesulu 1-6. O controle 120.8, transponda 5433. Campina, nível 360 autorizado. Circulagem da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Brise, Upper Zulu 1-0. Salvador 120.8 e o transponder 5433, azul com a 299. Azul 4299, via Upper Zulu 1-6, transponder 5433. Upper Zulu 1-6, 5433, transponder. Azul 4299, chama o computador para o feedback que acionamento. Só confirme a posição que você encontra. Posição 8, vai reportar. Só para casa 017. Passamos o seguinte, chame a torre agora, 1186, e efetue a solicitação. Gente, 1186, grato. Pousão 10, Oceané 63, 12, ajustando 019. Salvador é o Papa Ronda Maica, convido. Fica desprovido, que está aproximação, reporte na curta final da 17. Eita, chamará na curta final da 17. O nono, autorizado Galeão, ele vai de voo 360. Pista 1 no 0, curva direita, saída da El, Leda, Luigi, Vial, Pesulu, 1 no 0. Controle 120, decima 8, transponder 5423. Pesulu 1 no 0, depois da pista. Solo Salvador, mano 923, com a informação Lima. Afirma. Autorizando o barulho, se vê de voo 360. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridging. Bridging intercepta a Pesulu 16. Controle 120, decima 8, transponder 5431. Autorizado via Central da 10, curva direita da El, Leda. Vou de Trive, antes de ter Trive, perdão. A Pesulu 16. 1208-5431, agora 92. João 1923, está confirmando da El, Leda, após Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Indy, Delta, Eco. Copiada. É, da El, Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Indy, Delta, Eco. Vou 1923. João 1923, agora protegimento correto, são com selecionamento. É uma linha. Passaria 2223 para o TAC com 39 a bordo, patrulha de 20, atendendo o Salvador. Apenas o seu negócio, por favor. 39. Ciente 39, autorizado o TAC via Pátio Índia, ponto para Chame Torre. 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 0, 19. Pátio Índia, 286109. Obrigado, senhorita. Ciente, passador no localizador em aproximação. Cheque o trem, torre 1186, web 826. 286 até a volta, 526. Até. Salvador, Botinho, hoje a 63, 1-2, de Bruna Gol. Passaré 63, 1-2, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 1-1. Alfa e Juliette, a posição 1-1, hoje a 63, 1-2. 5826, LS baixado e travado. Web 5826, continua aproximação. Cheque de pouso, repórter passando externo. Baixado e travado, reportando externo, 5826. Passa 2223, vai tirar uma portada, 10 pronto. Passa 2223, mantém o ponto de esperada no agenda. Mantém, decola imediato, se puder. Passa 2223, mantém o ponto de esperada no agenda. Então, 3859, 30 milhas, passa 11 mil, sem restrições até 2 mil pés, 3859. 3859, sem restrições até 2 mil. Obrigado por estar aqui, né? Tá 36, né? 36, vai lá. Pode correr daí na planilha. Força aérea. Aérea Brasileira, 1359, este é o controle Salvador, acione a identificação. É 312, a partir do bilhete. Aguardando as bilhetes, última é 3312. Curta para sinal da 1-7. Afirma. Base curta para sinal da 1-7. Autorizado pouso pista 17, vento 200 graus 05 nós, que negamos 019, o Mike é Covito. Eu tô na final curta 17. Aérea 1359, chegada à malha de zona 019, você para 5 no sal de 47, agora vai pedir frequência. Isso. Com 3663, corre o feedback de sal após o Airbus 320 para ficar para a guarda autorizada iniciar o feedback. Firmando, vai iniciar o push após o Airbus 3663. Afirmo com 3663. Estacionamento 3.2, autorizado em direção à Juliette, posição 1-1. Livre Juliette e a posição 1-1, estacionamento 3.1-2. Metros, autorizado o pushback, táxi. Autorizado o pushback, metros. Circuito 2000, no solo 48, vem pedir pela direita, chame solo 1219. Confirme se pegou algum vento de calda na final da 1-0? 7 a nós de calda na final da 2-0. Gente. Salvador, bom dia, o F5 2000 e vai na sua escuta. F5826, prossegue Alfa, repórter de Juliette. Alfa, antes da Juliette, foi 2000. Do 2223, autorizado a decolagem de pistão 1-0, vento de 240 graus 07 nós, que negar no 019. Isso. Tá, 3859, estou autorizando, aproximação em LF. 259, reforçará estabilizado. 05. Afirmo. Voo 1605, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Cedulu 1-0. Pistão 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transpondo 5443. Autorizar 360 para Galeão, conforme o plano de voo, Cedulu 1-0, decolada 10